que transbrilha os olhos ao que a alma ofusca. É necessário reparo e um tempo de preparo. Quanto mais sair do foco, mais o retorno custa caro. Clame pelo nome do Senhor e seja salvo. Aquilo que me aproxima de Jesus é o meu alvo. Sua presença me completa, me ensina, me desperta, me doutrina, me afeta, me refina, me aquieta, me fascina, me alerta, me inclina, me conserta. Alternativa, rima certa, tu que dorme te desperta. Porque a volta é vista e sem teu nome na lista é carro fora da pista, matéria que desperdiça. Bolo sem confeito ou festa sem confete, discurso sem argumento e verso que se repete. Me render ao teu querer, Deus, é o que me compete. Me remete ao arrependimento pra que a sua obra se complete. Certa vez, no século XIX, o evangelista Moody escreveu: nessa era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial pra nos retirarmos e colocarmos a sós com Deus um tempo todos os dias. Seu amor e contigo vou até o fim obedecer e atender tudo que sonhou pra mim.